a sua rádio onde você estiver. A partir de agora, você vai ficar por dentro dos acontecimentos mais importantes das Três Fronteiras. Fique ligado. Fique ligado. É hora de bater aquele papo inteligente, ouvir boa música em ótima companhia. No ar, Fronte, com Guilherme Wojtkowski. Fronte. Muito bom dia a você que está na sintonia da Transamérica Foz 104.5, transamericafoz.com.br. Hoje é sábado, 7 de novembro de 2015. Percebeu que o ano já está quase chegando no final? Eu sou o Guilherme Wojtkowski, peço sua companhia até meio-dia com notícia, música, bate-papo, comentário do Jorge Pegoraro. Hoje vamos fazer também uma busca para tentar encontrar o paradeiro da segunda ponte entre Brasil e Paraguai, aquela que há mais de 30 anos estão dizendo por aí que vão construir aqui na fronteira. Enfim, esperamos ter aqui também a presença virtual da Mulher do Google, a versão nacional, respondendo perguntas. Interaja conosco, eu espero sua participação pelo WhatsApp 88282828, Facebook Transamérica Foz, Twitter arroba Transamérica Foz, o telefone é o 3028-2828, e daqui a pouco tem sorteio, já eu anuncio os detalhes, porque nós vamos agora para nossa linha de frente. Linha de frente. Atrativos e hotéis lotados durante o feriadão prolongado de 2 de novembro aqui na fronteira. Na hotelaria, a taxa média de ocupação superou 80% dos leitos. No Parque Nacional do Iguaçu, que já recebeu mais de 1.362.000 visitantes desde o início de 2015, foram 21.004 turistas e moradores da fronteira, superando a expectativa inicial de 20 mil. O dia de maior movimento foi o domingo, com 10.489 visitantes. No complexo turístico da usina de Itaipu, durante todo o feriado prolongado, foram 7.768 ingressos vendidos, superando aí a marca inicial, a expectativa inicial, né, de 6 mil visitantes. O vertedouro da hidrelétrica permaneceu aberto durante todo o feriado, aumentando ainda mais a grandiosidade do cenário. Fronte é notícia. E por falar em turismo, na quarta-feira agora, dia 11, será comemorada mais uma edição do Dia das Cataratas, o chamado Cataratas Day. Para celebrar a data, que marca o aniversário da escolha das Cataratas do Iguaçu entre as 7 maravilhas naturais do planeta, brasileiros, argentinos e estrangeiros estão convidados a postar nas redes sociais fotos e vídeos nas cataratas com a hashtag CataratasDay2015. Um dos objetivos é atingir 50 milhões de pessoas através de redes como Twitter, Facebook e Instagram e quebrar o recorde brasileiro de selfies num mesmo dia em um único atrativo turístico. Haverá ingressos e ônibus gratuitos para moradores de Foz do Iguaçu. Os ônibus partirão às 8 da manhã e também à 1h30 da tarde, em frente ao Gramadão, Bosque Guarani, Praça da Bíblia e do antigo Iguaçu Boulevard. Fronte é notícia. Teve início na última terça-feira o recadastramento biométrico obrigatório dos eleitores de Foz do Iguaçu e Santa Terezinha de Itaipu, com muita procura no Fórum Eleitoral localizado na Avenida Costa e Silva, ali próxima à Rodoviária Internacional. O atendimento acontece de segunda a sexta-feira, das 9 da manhã às 6 da tarde, e o prazo vence no dia 31 de março de 2016. A partir de janeiro, a Justiça Eleitoral pretende também montar um posto de recadastramento específico para os eleitores de Santa Terezinha de Itaipu, lá mesmo em Santa Terezinha, como forma de facilitar o acesso e diminuir as filas aqui em Foz. O recadastramento dos eleitores foi tema de uma das grandes polêmicas da semana no noticiário político aqui da fronteira, mas antes de trazermos inclusive o áudio que gerou toda essa discórdia, vamos ouvir o comentário de Jorge Pegoraro. Fala, Pegoraro! Jorge Pegoraro, bom dia! Bom dia, Guilherme, bom dia, ouvintes da Transamérica. Guilherme, cadastramento biométrico é obrigatório para os 190 mil eleitores de Foz do Iguaçu. Caso mesmo não seja realizado, pode ocorrer o cancelamento do título de eleitor. Justiça Eleitoral em Foz do Iguaçu montou um esquema especial para este trabalho, inclusive com novos equipamentos de alta tecnologia e a contratação de funcionários terceirizados para a agilidade da operação. Para a realização da biometria, o eleitor deverá apresentar os seguintes documentos: documento original com foto, cédula de identidade ou carteira de motorista ou ainda carteira profissional e comprovação de endereço, uma conta de luz, água ou telefone. Você mesmo, Guilherme, anunciou esta boa notícia para os ouvintes da Transamérica no seu programa Fronte. Se passaram poucos dias e surge uma denúncia na televisão que nos deixou estarrecidos. Uma suposta gravação de um veterano vereador de Foz do Iguaçu, a princípio oferecendo algumas facilidades a seus eleitores, moradores aqui da nossa fronteira, aqui no vizinho país, o Paraguai. Segundo a suposta gravação, um cidadão morador no país vizinho, conhecido por Brasiguaio, deveria solicitar os serviços deste vereador que faria sua inclusão e de seus parentes em endereços na cidade de Foz do Iguaçu através de conta de água falsificadas. Não é possível e não podemos concordar com esta situação absurda na nossa fronteira. Então os órgãos públicos investem uma fortuna em equipamentos de alta tecnologia, em logística para modernização de uma estrutura já ultrapassada como é o cadastro eleitoral, e alguns poucos espertos rapidamente burlam toda esta estrutura montada para o bem do cidadão. Não podemos de forma alguma, Guilherme, conviver mais com esta situação, que aliás foi muito utilizada no passado por políticos, sob o risco de enchermos nossos hospitais de pacientes que não moram na cidade de Foz do Iguaçu, fraudarmos nossas estatísticas de moradores, colocar em xeque todo o nosso sistema social, entre outras situações sombrias e inescrupulosas, em prejuízo dos homens e mulheres de bem de nossa região, que no final acabam pagando toda esta vultuosa conta. Pense nisso comigo. Comentário de Jorge Pegoraro todos os sábados aqui no Fronte. Esse assunto comentado pelo Pegoraro, as declarações atribuídas ao vereador Mogênio, que estaria tentando convencer eleitores brasileiros residentes no Paraguai para que venham a Foz do Iguaçu e participem do recadastramento obrigatório do título de eleitor para a eleição municipal do ano que vem aqui na cidade, é nosso tema de agora aqui no programa, mas não sem antes essa vinheta. Fronte é polêmica. É, e esse caso mostrado pela RPC TV aqui de Foz do Iguaçu foi polêmica mesmo, com repercussão nos meios nacionais ao longo de toda a semana. O áudio da Discord é uma entrevista que o vereador Hermógenes de Oliveira, Mogênio do PMDB de Foz do Iguaçu, teria dado à rádio Naranjati de Naranjal, no Paraguai, sobre o recadastramento biométrico obrigatório que teve início na terça-feira no Fórum Eleitoral aqui na Terra das Cataratas. Na entrevista, o homem que seria o vereador, vamos tratar com cautela porque vai que o áudio é uma fraude, ou então é a voz de um imitador, né? Tudo é possível aqui na fronteira. Primeiro orienta os chamados brasiguaios sobre como proceder para o recadastramento e insinua que pode dar uma forcinha para o eleitor que realmente não vive na cidade e não tem como comprovar endereço em Foz. Quem não renovar até março tem que ter endereço no nome ou no nome de parente de primeiro grau, vai perder todos os títulos. Todos que moram aqui. Então, quem tiver parente lá, prima, ou tio, ou tia, nos procure que a gente pega uma água, a gente transfere, vale o contrato, tem várias opções. Em outro trecho da entrevista, o homem que seria o vereador Mogênio, já dissemos, né, vai que não é, conta um caso anterior de ajuda a eleitores brasiguaios, diz que a Câmara está com uma estrutura boa para isso, algo que o presidente Fernando Duzzo negou que esteja acontecendo, e prontifica-se a continuar ajudando na área da saúde, com essa ajuda sendo, segundo alguns, intermediação para consultas, atendimentos e internamentos de brasiguaios na rede pública de Foz do Iguaçu. Me ligou lá e disse, não, Mogênio, eu preciso, você ajudou muito a minha família, eu sou só, mas eu quero fazer, você me ajudou. Então, como é que eu vou deixar uma mulher dessa fora? Eu vou ter que arrumar uma água para ela. Então, esse trabalho agora, a gente está com uma estrutura boa lá na Câmara, né? Estamos trabalhando em cima disso agora. E, claro, continuamos atendendo na saúde também, como a gente fez sempre. Na mesma entrevista, o homem que seria o vereador Mogênio bate o martelo. Quem tem parente em Foz é mais fácil para conseguir o comprovante de residência necessário para o recadastramento do eleitor, mas quem não tiver, dá-se um jeitinho arrumando uma conta de água ou um contrato de aluguel. Aquele que tem parente em Foz do Iguaçu fica mais fácil para nós. E se não tiver parente, 4, 5 pessoas que vão fazer título, a gente vai arrumar um endereço, vou fazer fazer um título novo também. Procurado pela reportagem da RPC-TV, o gerente regional da Sanepar em Foz do Iguaçu, Rodrigo Becker, que é ex-secretário do governo Reni Pereira, disse que a empresa implantou controles mais rigorosos para evitar que contas da Sanepar sejam usadas como documentos fraudulentos de comprovante de residência. No áudio da entrevista, o homem que seria o vereador Mogênio convoca os chamados brasiguaios para que venham a Foz do Iguaçu recadastrar o título ou então pessoas que ainda não têm título, inscrever-se para títulos novos. E vamos fazer títulos novos também, quem quiser nos ajudar. A gente mantendo uns 600, 700 amigos, o Paraguai é grande. Segundo a voz atribuída ao vereador Mogênio, o voto do brasiguaio para quem já está na Câmara há mais de 5 mandatos é muito importante. O voto daqui, para mim, eu não digo vale por 2, vale por 3. Uma pessoa sai, uma sua família daqui, ele vai lá e vota mesmo. Então eu sei disso. Eu estou lá, não é à toa, 6 mandatos. Então, gente, boa tarde a todos e fico com Deus. Que precisar da gente vai estar à disposição. Obrigado. Procurado pela reportagem da RPC-TV, que foi quem conseguiu o material com exclusividade na última terça-feira, o vereador admitiu ter dado entrevista a uma rádio do Paraguai, mas negou que tenha sugerido fraudes ou cometido irregularidades. O que eu disse, e volto a falar, e posso falar de novo, sem problema algum. Quem tem ligação com Foz do Iguaçu, que tem pai, mãe, avô, vó, foi justamente isso que eu falei, que mora em Foz do Iguaçu, que ele vai para suas casas, ele tem o direito de fazer. Agora, o que não pode é produzir um endereço novo. Mas o Ministério Público Eleitoral não ficou satisfeito com a defesa do vereador. Também em entrevista à RPC, o promotor Marcos Cristiano Andrade informou a abertura de investigação para apurar o caso, que pode ser caracterizado penalmente como induzir terceiro a se inscrever como eleitor. Uma vez caracterizado o crime, irá processá-lo criminalmente. Em não se caracterizando, irá requerer o arquivamento. Na Câmara Municipal, para que seja aberta uma investigação a respeito do caso, é preciso que o pedido seja feito por um dos vereadores e que a maioria simples, ou seja, 8, apoiem a abertura de uma comissão processante para apurar a conduta atribuída ao parlamentar. E depois a gente reclama, né, que volta e meia tem matéria negativa sobre Foz do Iguaçu na mídia nacional, mas a verdade é que até tem matéria positiva, né? Cataratas, Itaipu, Parque das Aves e etc. Só que parece que tem povo aqui que gosta de aparecer pelo lado ruim, né? Não é possível, impressionante. E essa música que você ouve no fundo já é antiga, mas a letra é sempre atual. Que país é esse? Perguntava a Legião Urbana lá na década de 80, em som que você ouve aqui no Fronte Transamérica. Você está ouvindo Fronte na Transamérica. E é claro que hoje, assim como nos outros programas, tem sorteio aqui no Fronte Transamérica. O prêmio, inclusive o prêmio é esse mesmo? Confere isso aí? É bom demais para ser verdade, um par de cortesias para passeio no Parque Nacional do Iguaçu e também almoço nas cataratas, cortesia da Cataratas S.A. e Restaurante Porto Canoas. Para participar, basta você deixar seu nome e telefone aqui conosco, 3028-2828, é o telefone fixo aqui da Transamérica Foz. Pode deixar também seu nome através do WhatsApp no 8828-2828, Transamérica Foz no Facebook, deixa ali sua mensagem com a hashtag Eu Quero, @ Transamérica Foz no Twitter. O sorteio será no final do programa de hoje, que vai até meio-dia, logo após o quadro O 7 a 1 da Semana. Fronte Investiga. Após a repercussão da investigação sobre a base náutica alienígena de Foz do Iguaçu, veiculada na semana passada, a produção do quadro Fronte Investiga recebeu nesta semana uma série de denúncias inexplicáveis e estarrecedoras sobre atividades totalmente anormais na Terra das Cataratas. Um dos relatos veio acompanhado de um amarelado exemplar do jornal Nosso Tempo, de 1983, com uma inacreditável manchete, dizendo que já existia, naquele então, acordo para a construção de uma segunda ponte internacional sobre o Rio Paraná, ligando a região do Porto Meire, em Foz do Iguaçu, ao município de Presidente Franco, no Paraguai. Desconfiados com a notícia, fomos em busca de informações. Documentos da época, de fato, comprovam a existência de um memorando de entendimento entre os dois países, então governados por ditaduras, para a construção de uma nova ponte internacional. O acordo para a construção da via, entretanto, veio apenas 9 anos mais tarde, em 1992, assinado pelos presidentes Fernando Collor de Mello, do Brasil, e pelo general Andrés Rodrigues, do Paraguai. 13 anos mais tarde, em 2005, um novo acordo foi firmado entre os presidentes Luiz Inácio Lula da Silva e Nicanor Duarte Frutos, do Paraguai, para que a segunda ponte fosse apenas rodoviária, eliminando a ferrovia prevista no projeto original como forma de reduzir o custo da construção. De lá para cá foram inúmeros tipos de documentos e licitações autorizando, postergando ou cancelando a realização da obra, gerando contraditórias montanhas de papéis arquivadas em labirínticas catacumbas. A história oficial poderia parar por aí. Poderia. Movida pelo sexto sentido e por doses extras de chá de cogumelo, a produção do quadro Fronte Investiga foi em busca de informações transcendentais sobre a já mitológica Segunda Ponte. Estamos aqui nas imediações do encontro dos rios Paraná e Iguaçu. Já está quase na hora do pôr do sol, a paisagem é realmente muito bonita, né? Dá para ficar olhando aqui por horas, mas nosso objetivo aqui hoje é descobrir se quando o sol se põe, se naquele limiar, né, em que a luz do dia dá lugar à escuridão da noite, aquele último fiozinho de luz, nós conseguimos vislumbrar pelo menos algum tipo de matéria que possa indicar se a segunda ponte está ou não ali no lugar que disseram que construiria, enfim. Até agora, fora um casalzinho que acaba de sair de trás ali daquela árvore, nós não vimos nem ouvimos nada. Continuaremos aqui por algumas horas, mas a segunda ponte, ao que tudo indica, parece mesmo ser uma lenda. A equipe do programa Fronte permaneceu no local até ser expulsa da barranca por um grupo de figuras fantasmagóricas noturnas, que se esgueiravam em meio à mata carregando caixas com supostas mercadorias trazidas do Paraguai. Perguntamos a eles como tinham chegado até ali, se atravessando a segunda ponte, nadando ou de barco. Eles nos taxaram de loucos e deram tiros de advertência para curar nossa loucura. A vigília terminou de forma infrutífera, mas continuaram as indagações. Seria a segunda ponte uma ponte de verdade em outra dimensão? Assim como portos clandestinos, teríamos também uma ponte clandestina na barranca do Rio Paraná, por onde entra tudo aquilo que a fiscalização nem sonha em pegar? Teria sido a segunda ponte construída e destruída várias vezes, a julgar pela quantidade de documentos que autorizam ou cancelam a construção? Para onde foi o dinheiro de todos os estudos e mais estudos de impacto, viabilidade, etc., realizados a cada nova suposta tentativa de construção? Obtivemos respostas. Poucas, é verdade, mas que são simplesmente estarrecedoras. Ouça o que diz este antigo operário da construção civil, que jura ter participado da construção da segunda ponte entre Brasil e Paraguai, em data que foi há tanto tempo que ele sequer consegue lembrar. Sim, eu participei da construção da segunda ponte. E a obra foi concluída? Sim, claro que foi. Mas é como na história da roupa nova do rei. Só os inteligentes conseguem enxergá-la. E com isso você quer dizer que todos nós que não vemos a ponte somos burros? Depende. Você pode ser inteligente para enxergar a ponte. Ou pode ser burro para acreditar nessa história. Você escolhe. Já um ex-empreiteiro que pediu para não ser identificado afirma que o caso da segunda ponte é um fenômeno de abdução. Você quer dizer que a segunda ponte estava lá, mas foi abduzida, é isso? A ponte não. Abduzir o que, então? O dinheiro. O dinheiro dos estudos e projetos. Foi todo abduzido. Por humanos ou alienígenas? Você sabe a resposta. Risada maligna. Notícias recentes dão conta de que a obra da segunda ponte foi incluída pelo governo brasileiro num certo PAC, cuja sigla significaria Programa de Assinatura de Contratos. Outras informações dão conta de uma tentativa de mudança do local de construção da segunda ponte das imediações do Porto Meira para as proximidades do bairro Porto Belo, região norte de Foz do Iguaçu. Fomos até lá e encontramos apenas o aterro sanitário. Quem sabe ali, sob toneladas e toneladas de lixo, encontrem-se alguns dos projetos ou parte do dinheiro solenemente desperdiçado ao longo de todos estes anos de um mito chamado Segunda Ponte Brasil-Paraguai? Pois é, quem sabe? Tema para outras edições do quadro Fronte Investiga. E é claro que nós tentamos até brincar de maneira bem-humorada com este assunto, que é bastante sério, justamente para chamar atenção para o quanto essa inatividade custa para os bolsos dos contribuintes, ou seja, para o nosso bolso, né? A última licitação realizada pelo DENIT entregou ao consórcio Construbase Cidade Paulitec de São Paulo a responsabilidade pela construção da segunda ponte, que deve ser do tipo estaiada, com 760 metros de extensão. O consórcio encontra-se atualizando e finalizando os projetos da obra, tal como 23 anos atrás, em 1992, quando lá da assinatura do Acordo Brasil-Paraguai, ainda não há data agendada para o início efetivo da construção. Hora de música aqui no Fronte Transamérica. The fury's breathing down your neck. slash and burn, return, listen to yourself churn. Locking in, uniform and book burning, blood letting, every motive escalate, automotive centering. Light a candle, light a motor, step down, watching heel crush, crush, uh-oh. This means no fear, cavalier, renegade, steer clear, a tournament of lies. Offer me solutions, offer me alternatives, and I decline. It's the end of the world as we know it. Lester Banks, birthday party, cheesecake, jelly bean, boom, symbiotic, patriotic, slam, but nap, right? Right. It's the end of the world as we know it. It's the end of the world as we know it. It's the end of the world as we know it. I feel fine. It's the end of the world as we know it. It's the end of the world as we know it. It's the end of the world as we know it. And I feel fine. Em todo o Brasil, Transamérica. E todo sábado aqui no Front Transamérica tem esse momento, né? A hora de desenterrar o blá blá blá do passado, de resgatar tudo aquilo que não foi, mas disseram pra gente que seria, neste singelo quadro que eu chamo de Engana que a gente gosta. Lembrando que ano que vem é ano eleitoral, né? Disputa pra prefeito e pra vereador, então algumas dessas ladainhas retornam novamente ao noticiário e aos programas políticos. E que tal começarmos com essa aqui que vem sendo sistematicamente ressuscitada desde 2008? Foz do Iguaçu pode tornar-se sede do Parlamento do Mercosul. Havendo também aquela variável, Foz do Iguaçu pode tornar-se a capital do Mercosul. Chegaram até a cogitar como sede do Parlamento do Mercosul, até mesmo o Espaço das Américas ali, por sua localização no exato ponto da fronteira entre os três países e etc. Nenhuma nem outra, né? O Espaço das Américas vai mesmo é virar um restaurante. Carteira de identidade fronteiriça vai facilitar a passagem dos moradores da fronteira pela ponte Tancredo Neves. Quantas vezes você já ouviu essa, hein? Quantas carteiras fronteiriças já foram anunciadas? Quantos cadastros de moradores já foram realizados? Pois é, nossa torcida é que, pelo menos dessa vez, né, a atual carteira fronteiriça funcione, mas é aquela história, né? Só vendo pra acreditar. Pérola de duas eleições atrás. Entidade cadastra ex-laranjas em Foz do Iguaçu. Objetivo é exigir do governo federal indenização e seguro-desemprego.

E de olho no acordo entre as zonas francas de Manaus e Cidade Leste, empresários brasileiros estiveram nesta semana no Paraguai para analisar a viabilidade de instalação de uma unidade produtora de motos da multinacional Honda na zona franca global localizada no quilômetro 11,5 da Ruta Internacional 7, a igual distância da fronteira. O objetivo é montar motos do tipo Flex para venda nos mercados do sul do Brasil, Argentina e Paraguai. Os membros da comitiva reuniram-se com o ministro da Indústria e Comércio do Paraguai, Gustavo Leite, para saber mais sobre os trâmites burocráticos e também a infraestrutura disponível. Fronte é notícia. O presidente do Paraguai, Horácio Cartes, esteve nas cidades do lado paraguaio da fronteira na última terça-feira para participar de uma série de inaugurações e assinatura de contratos de obras em Ciudad del Este, Hernandarias e Presidente Franco. Mas o que mais chamou a atenção durante o recorrido foi uma infeliz frase dita por Cartes, fazendo alusão ao dia 13 de novembro como a data feliz. Durante a ditadura de Alfredo Stroessner, que durou 35 anos, o dia 13 de novembro, que era o aniversário do ditador, era festejado por aduladores de todo o país como se fosse uma festa pátria ou praticamente um feriado nacional. Grupo de familiares de vítimas da ditadura protestaram contra o presidente paraguaio. Fronte é notícia. E sempre a segunda ponte, né? Autoridades argentinas manifestaram-se de maneira contrária à intenção de construir a segunda ponte entre Brasil e Paraguai sobre o Rio Paraná, nas imediações da foz do Rio Iguaçu e a poucos metros do território argentino, alegando impacto paisagístico e também ambiental. Cláudio Alvarez e Jorge Fernando Florentin, representantes dos setores turísticos de Puerto Iguaçu, entregaram um documento à delegação do Parlamento do Mercosul solicitando que o projeto seja revisto e que se dê prioridade ao chamado projeto Águas Grandes, que prevê a criação de um anel logístico intermodal entre os três países da região. Fronte é notícia. Susto na última quinta-feira na fronteira entre Encarnación, no Paraguai, e Posadas, na Argentina. No lado paraguaio, o trem internacional que faz a travessia descarrilou com tripulantes e passageiros dentro, em incidente que interrompeu o tráfego ferroviário, mas felizmente não passou de um susto, já que não houve aí registro de pessoas feridas. O serviço, interrompido por volta das 10h30 da manhã, foi restabelecido pouco depois das 4 da tarde. Problemas estruturais na via, bem como falta de conservação, foram as causas apontadas por peritos que vistoriaram o local. Fronte é notícia. Foi celebrado nesta sexta-feira na Argentina o Dia Nacional dos Parques Nacionais, em alusão à criação do primeiro parque nacional do país no ano de 1903. Já o Parque Nacional Iguaçu Argentina, que abriga o lado argentino das cataratas, foi criado em 1934, tendo completado no ano passado 80 anos de funcionamento. No lado brasileiro, a criação do Parque Nacional do Iguaçu deu-se no ano de 1937, embora já existisse desde 1919 um parque estadual no entorno das quedas. Maravilhas daqui! E nesta semana, com a presença até do presidente do Paraguai, Horácio Cartes, foi inaugurada a nova mesquita de Ciudad del Este, que é a maior do Paraguai e pode ser vista até aqui de Foz do Iguaçu, olhando em direção ao Paraguai, ali nas imediações do estádio 3 de Fevereiro, bem fácil de visualizar para quem está na Avenida JK, próximo às curvas do Grespe. Perto dali fica também o principal atrativo islâmico aqui da cidade, que é a mesquita Omar Ibn Al-Khattab, localizada na Rua Meca, no Jardim Central. A pedra fundamental da mesquita, que tem mais de 600 metros quadrados, foi lançada em 1981, com a inauguração ocorrendo 2 anos mais tarde, em 1983. Na mesquita é possível saber um pouco mais sobre a religião islâmica e também sobre a comunidade de origem árabe aqui da fronteira. Os visitantes são bem-vindos, devendo apenas observar algumas condutas especiais, como cuidados em relação às vestimentas e calçados e respeito aos horários de oração. A mesquita está aberta para visitas de segunda a sexta, das 9 às 11h30 da manhã e das 2 às 5h30 da tarde. Aos sábados, o horário de atendimento é apenas pela manhã. A visitação é gratuita. Outras informações daqui a pouco no site transamericafoz.com.br. Transamérica. I can't explain any of these thoughts, right?

bush, will you do the fandango? Thunderbolts and lightning, very, very frightening me. Galileo, Galileo, Galileo, Figaro, Magnifico. I'm just a poor boy, nobody loves me. He's just a poor boy from a poor family, sparing his life from this monstrosity. Easy come, easy go, will you let me go? Bismillah, no, we will not let you go. Let him go! Bismillah, we will not let you go. Let him go! Bismillah, we will not let you go. Let me go! We'll not let you go. Let me go! We'll not let you go. Let me go! No. Oh, mamma mia, mamma mia! Mamma mia, let me go! Beelzebub has a devil put aside for me. For me. Você está ouvindo Fronte na Transamérica. É, e não temos mais como adiar. Chegou a hora que muita gente aguarda a cada sábado aqui no Fronte Transamérica, nosso bate-papo com a Mulher do Google, a versão nacional, no quadro Pergunta que a Mulher do Google Responde. O problema é que até agora ela não se materializou, digamos assim. Já tentei de todas as formas, e-mail, mensagem, já esvaziei o queixo, já mexi no DNS, reiniciei o modem, enfim. A página da Mulher do Google continua dando como não encontrada, offline. E já que não tem Mulher do Google, eu vou fazer aqui como o Carlos Alberto Sardenberg, né? Vamos lá. Hoje eu vou por conta e risco aqui nesse quadro. Mulher do Google, bom dia. Bom dia, Guilherme. É, acho que não vai dar. Márcio Barreto aqui na mesa de controle. Você consegue fazer uma voz mais convincente de Mulher do Google? Não. Bom, vamos improvisar, né? A ideia hoje no quadro era que a Mulher do Google respondesse perguntas dos ouvintes. Como ela não está aqui, vamos anotar as perguntas e, claro, fazer essas perguntas quando ela estiver online novamente, combinado? Vamos lá, já temos alguém na linha? Fronte Transamérica ao vivo aqui em 104.5 e transamericafoz.com.br. Telefone tocando. Transamérica, bom dia. Bom dia, Guilherme. Mulher do Google, que surpresa. Ainda bem, porque eu já estava aqui desesperado sem você, viu? Ha. Tudo bem com você, Guilherme? Agora sim, Mulher do Google, por telefone, onde é que você estava? É que eu decidi descansar um pouco. Mudar de ares, quer dizer... mudar de bytes. Como assim? Não vai dizer que tirou uns dias pra viajar? Android Bionico também faz isso? Mais ou menos isso, Guilherme. Aproveitei a promoção de um pacote de transmissão de dados para fazer uma migração. O pacote inclui até minutos de chamadas de voz. Por isso estou telefonando. Além disso, estou hospedada numa nuvem supimpa. Aí não, né? O que foi, Guilherme? Tem algo errado em passar uns dias numa nuvem? Não, não é isso, mulher do Gogli. É que você disse a palavra supimpa. Ninguém usa essa expressão há anos. Ha. É que tem muito software antigo hospedado aqui. Devo ter pego algum vício de linguagem. Ha. Mulher do Gogli, como eu vejo que você está mais relaxada, imagino que você esteja com capacidade máxima para responder todas as perguntas, né? Manda ver, amigo. Não vejo a hora. Primeira pergunta, vinda do ouvinte Luciano do Porto Belo. Mulher do Gogli, por que o motorista de Foz do Iguaçu é tão ruim? Falta de educação. Falta de educação? Eu não achei, não. Achei a pergunta do Luciano bem educada e educativa. Não, Guilherme. É falta de educação mesmo. Tem muita gente sem noção nas ruas da cidade. Gente que não respeita a fila. Gente que não respeita preferencial. Gente que quer levar vantagem em tudo. Pelo visto, você está muito bem informada, mulher do Gogli. Essa é uma das reclamações que mais leio, Guilherme. Sem falar nos brasileiros que não têm carteira e dirigem carros e motos com placas paraguaias. Eles se aproveitam de uma brecha legal, porque alguns brasileiros podem sim ter carro do Paraguai e saem por aí fazendo barbaridades no trânsito. Sabe o que mais me irrita? Mulher do Gogli também fica irritada? Fico, Guilherme. É que esse mesmo tipo de gente que não paga imposto e não respeita a lei de trânsito ainda reclama das autoridades. É por isso que o Brasil e o trânsito do Brasil não vão pra frente. Mulher do Gogli também é análise, filosofia, direito e moral. Aceita uma aguinha virtual com açúcar, mulher do Gogli? Obrigada, Guilherme. Tem mais perguntas? Mais uma, só pra não perturbar muito seu descanso. O ouvinte Fábio do Maracanã quer saber: o Foz do Iguaçu Futebol Clube vai ou não vai disputar a Copa do Brasil 2016? A resposta é não, Guilherme Fábio. Não. Por que, mulher do Gogli? Problemas com patrocinadores, dificuldades financeiras? Não, Guilherme. Na segunda semana de dezembro, a CBF vai divulgar o ranking nacional das federações, que é o critério que define quantos clubes por estado vão participar da Copa do Brasil. O Paraná será ultrapassado por Santa Catarina e cairá para a sexta colocação, perdendo uma das vagas. Dessa forma, não serão quatro, mas três, os clubes classificados através do Estadual 2015, Operário, Coritiba e Londrina. O Foz, como quarto colocado, ficará fora. Peraí, mas isso é fato ou especulação? Porque a diretoria do Foz confia que está tudo certo. Aguarde e verá, Guilherme. Os clubes paranaenses na Copa do Brasil 2016 serão Operário, Coritiba e Londrina. O Atlético será um dos 10 classificados através do ranking de clubes da CBF. Não estou bem certa quanto ao Paraná Clube, que pode valer até lá, mas o Foz fica de fora. Desculpe. Vamos aguardar então até o mês de dezembro, mas olha, vou confessar a vocês aqui que eu confio mais na mulher do Gogli do que, claro, na CBF ou na Federação Paranaense. Falando nisso, alguém viu minha carteira por aí? Mulher do Gogli, muito obrigado pela participação, um ótimo descanso e bom fim de semana! Um excelente fim de semana para você e seus ouvintes. Mulher do Gogli que volta na próxima semana aqui no Fronte Transamérica. E ainda no programa de hoje, não dá pra esquecer, né? Tem o 7x1 da semana, 7x1 que já está aqui gravado nos nossos corações. Ainda hoje, portanto, o quadro 7x1 da semana com notícias que são como gols da Alemanha repercutindo na retaguarda do combalido povo brasileiro. É impressionante, né? Parece que a gente leva 7 todo dia e não aprende. Parece até que gosta. Programa Fronte até meio-dia aqui na Transamérica. Nós já voltamos. Estamos apresentando Fronte, aqui na Transamérica. Esta é a música da Fabi Hanna. Game over. Mas com a Transamérica, todo mundo vai querer jogar. Game over. A gente tem um Xbox pra dar de presente. Não acredito, nunca... Transamérica... Aí você faz uma disputa online e dá um game over no tédio. Uhul!

daqui a pouquinho aqui na Transamérica Foz, daqui a pouco aqui no Front Transamérica, você ouve o quadro 7-1 da semana. O que é o 7-1 da semana? São 7 notícias que são como 7 gols da Alemanha, né? Não deveriam ter acontecido, enfim, mas aconteceram e nós destacamos aqui no Front Transamérica. É um rápido intervalo, daqui a pouquinho vamos falar também de esportes. Atenção, hein? Hoje à noite tem jogão de bola, transmissão aqui nas ondas da Transamérica Foz. Foz, Cataratas, Futsal e Guarapuava. Daqui a pouco os detalhes para você aqui na Transamérica. Estamos apresentando Fronte, aqui na Transamérica. Transamérica. Novembro Azul na Transamérica, combatendo o câncer de próstata. E aí galera, aqui é o Sam Alves. Você sabia que o câncer de próstata cresce lentamente, não apresentando sintomas em suas primeiras fases? Problemas para urinar e sensação de que a bexiga não se esvazia indica um estágio avançado da doença. Eu apoio o Novembro Azul aqui na Transamérica. América 11:28. Eu tô adicionando a Transamérica no WhatsApp. É isso aí, mais uma maneira de você interagir com a Transamérica Foz do Iguaçu. Adicione a gente no WhatsApp, 45-8828-2828. Mande mensagem com seu nome e a sua cidade. Conte pra todo mundo, compartilhe e adicione Transamérica Foz do Iguaçu no WhatsApp. Quem atua no ramo de construção civil sabe o quanto é fundamental usar produtos de qualidade na sua obra. A Minero Mix oferece para todos os tipos de obras preparação de massa de concreto e argamassa para construção de pequeno, médio e grande porte. A única automatizada da região que produz concreto usinado, garantindo a qualidade da resistência do concreto. A Minero Mix conta com equipamento de última geração. Faça seu orçamento sem compromisso. Ligue 3578-4101. Minero Mix, usina de concreto. Vila Vitorassi. Transamérica, do jeito que você gosta. Sua próxima parada está chegando. Vem aí, Rota 277. O seu pit stop nunca mais será o mesmo. Rota 277, você na rota certa. Aguarde. Sarcófago. Urna utilizada para conservar o corpo de pessoas importantes no Antigo Egito. Aqui na Transamérica, também serve para guardar músicas que fizeram muito sucesso. Tira a poeira e abre essa tumba! E é o que interessa para nós. Sarcófago. Só a velharia das boas. É antigo, mas está bem conservado. E o mais importante, tem a marca Transamérica. Sarcófago, todo domingo, 10 da noite. Transamérica. Transamérica. A sua rádio onde você estiver. Estamos apresentando Fronte, aqui na Transamérica. Pronto, Transamérica até meio-dia em 104.5 e transamericafoz.com.br. E hoje, né, sorteio aqui no Front, um par de cortesias para passeio no Parque Nacional do Iguaçu e também almoço na faixa ali nas Cataratas. Cortesia da Cataratas S.A. e do restaurante Porto Canoas. Para participar, você liga aqui na Transamérica, 3028-2828, deixa seu nome e telefone, 8828-2828, é o contato no WhatsApp. Transamérica Foz, nossa fanpage no Facebook, deixe lá sua mensagem com a hashtag EuQuero, @ Transamérica Foz no Twitter, é o nosso perfil. Estão participando aqui também a Priscila Tacone, Mari Barones, Márcia Crespim, Leila Vitória Pelissari, Andressa Rodrigues, Emerson e Andréia Cordeiro, Denis Marcelino, Adriana Benites, Vanessa Cristina Ribas, Lincoln Dourado, Tânia Aguilera Medina, Marcos Cevalho, Jennifer Zink, Daniele Andrade, todos eles participando aí desse sorteio que acontece daqui a pouquinho, logo após o quadro, o 7-1 da semana. E você sabia que houve um tempo em que não havia estrada para chegar aqui a Foz do Iguaçu? O caminho era mais meio uma picada no meio do mato e para vir de Curitiba, por exemplo, a viagem podia durar mais de 30 dias. Inacreditável, né? A opção mais rápida naquele tempo era vir de barco, descendo de Curitiba ao litoral. Olha só, caminho inverso. Seguindo até Buenos Aires e depois trocando de barco para subir o Rio da Prata até chegar no Rio Paraná. Por décadas, as opções mais utilizadas por pessoas e para o transporte de mercadorias na região trinacional foram justamente os portos. Mas onde estão hoje os portos de Foz do Iguaçu? Foz do Iguaçu já teve dois portos oficiais, hoje completamente esquecidos aí pela população. O primeiro e principal porto da cidade ficava no Rio Paraná, descendo a barranca por uma estrada de pedra que começa ali ao lado do quartel da Marinha. Não por acaso, a Praça Almirante Tamandaré, também conhecida como Praça da Marinha, era um dos principais logradouros aqui da cidade. Não por acaso, também foi ali que se instalou um dos prédios mais simbólicos de Foz do Iguaçu, o Hotel Cassino, que marcou época no turismo local. Já o segundo porto ficava às margens do Rio Iguaçu, dando inclusive nome a um bairro, Porto Meira. Antes da Ponte Tancredo Neves, era dali que partiam as balsas em direção à cidade argentina de Porto Iguaçu, e uma das atrações do porto do Rio Iguaçu era um funicular, uma espécie de bondinho que subia e descia a barranca transportando passageiros. Hoje em dia já não há porto oficial em Foz, com as barrancas dos rios Paraná e Iguaçu sendo tomadas por portos clandestinos e sendo também alvo de projetos como Beira Foz, que tentam mudar um pouco dessa realidade. Essas e outras histórias você ouve todo domingo aqui na Transamérica Foz, no programa Histórias e Memórias, que vai ao ar nesta mesma faixa de horário, das 10 ao meio-dia, com a apresentação de Rita Araújo e Jorge Pegoraro e a participação todo domingo de convidados especiais. Não deixe de conferir, portanto, amanhã, às 10 da manhã, Histórias e Memórias ao vivo em 104.5 e também transamericafoz.com.br. Agenda Esportiva. Sidney Busanello, bom dia. Bom dia, Guilherme. Um abraço para você, para os ouvintes da Transamérica. E neste sábado teremos mais um jogão aqui nas ondas da Transamérica Foz. Jogo que pode significar para o Foz Cataratas a vaga na grande decisão do Campeonato Paranaense da Série Ouro. Para isso, Guilherme, o time iguaçuense terá que vencer jogando hoje à noite lá em Guarapuava, no ginásio Joaquim Prestes. Primeira partida aqui em Foz do Iguaçu, no último fim de semana, 1-1 foi o placar, e agora quem vencer vai para a grande final. Vale também para o Foz. Em caso de vitória, o time iguaçuense será finalista desta temporada. E vamos até relembrar um pouco, porque esse empate em 1-1, a gente fala assim, deu 1-1 o jogo, não, muitas vezes não reflete o que foi a partida. Agora o Foz estava ganhando por 1-0 até o finalzinho do jogo. Faltavam apenas 29 segundos para terminar a partida no último sábado, quando o Márcio acabou empatando para o time de Guarapuava. O time do Foz teve a expulsão do Douglas Jesus um pouquinho antes, e com um atleta a menos, isso acabou sendo fundamental para que o Guarapuava buscasse o empate. O Guarapuava tem um grande time, Guilherme, um time de muita qualidade, com várias peças de reposição. E aí, com um jogador a mais, ainda ficou relativamente fácil para o time visitante chegar ao gol de igualdade. Uma pena para o Foz Cataratas, para o torcedor que compareceu em grande número ao ginásio Costa Cavalcante, porque no finalzinho o time visitante acabou empatando a partida. Vamos lá, para que o torcedor até possa entender. Primeiro jogo, um empate. Segunda partida hoje. Quem ganhar, leva. Agora, se der empate, o que é que acontece? Em caso de novo empate, nós teremos a terceira partida entre Foz Cataratas e Guarapuava. E se acontecer este terceiro jogo, ele também será na cidade de Guarapuava, pela melhor campanha na primeira fase. É bom frisar que não é considerada a campanha durante todo o campeonato. Pelo menos é o que diz o regulamento. Regulamento este aprovado pelos dirigentes. Então, mesmo tendo o maior número de pontos em toda a temporada, o jogo seria em Guarapuava e não aqui em Foz do Iguaçu, porque vale somente, pelo regulamento, a campanha da primeira fase. Então, se houver novo empate hoje, terceiro jogo, e também na cidade de Guarapuava, e com o time da casa, com o Guarapuava, jogando pelo empate. Torcedor pode acompanhar a partir de que horas já essa partida aqui na Transamérica? Às 18h30 já estaremos falando ao vivo do ginásio Joaquim Prestes. 19h a bola vai rolar para esse grande jogo. A narração, Guilherme, será do Alessandro Cunhasque. Nós estaremos lá nas reportagens. O Anderson Antero, o Pantufa, vai fazer novamente o nosso plantão esportivo. E a Luciana Lausini, também trabalhando na nossa jornada hoje, alimentando, informando através das redes sociais. 18h30 começa a nossa jornada e 19h tem bola rolando. Sidney Busanello, boa viagem para você, boa sorte para todos que estão lá em Guarapuava, já se preparando para esta partida e todos os detalhes do jogo na segunda-feira também no Papo de Craque. Exatamente, Guilherme. A gente vai agora viajar rumo a Guarapuava. O Alessandro Cunhasque já está lá na região centro-sul do estado desde ontem, já um dia antes desta partida decisiva. Nós pegamos a estrada a partir de agora e às 18h30 então a nossa jornada esportiva. E na programação esportiva da Transamérica, na segunda-feira, especialmente no Papo de Craque, às 18h, aquele resumo do que aconteceu lá em Guarapuava. Esperamos que a gente possa trazer, tanto na jornada quanto na nossa programação esportiva ao longo da semana que vem, notícias positivas com uma grande vitória e com a classificação do Foz Cataratas para a final do Campeonato Paranaense. Sidney Busanello participando aqui na programação do Fronte Transamérica e daqui a pouquinho tem o 7-1 da semana. Und wenn es wieder in mir brennt, dann Transamérica. Cantoria do 7 a 1. Sassassaricando, vou levando goleada do alemão. Sassassaricando, busco a bola lá no fundo do barbante. O Júlio César, correndo atrás do close, é um assombro, sassaricando. Olá, Iá! E quem não tem seu sacarico, do que dira leva nó, porque sem meio campo que preste, Filipão, essa seleção é de dar dó. Chegou a hora! A hora de fazer selfie com a linguinha de fora e postar nas redes sociais. A hora de dar alegria ao povo brasileiro. Eu só queria poder dar alegria ao meu povo. A hora de trancar a porta com chave e proibir a entrada do alemão da Transamérica Foz aqui no estúdio. Porque o jogo é de 7 erros, a semana tem 7 dias e são 7 os pecados capitais. Emissoras da rede, atenção para o toque de 7, 7, 7, 7. 7 a 1 da semana. 7 a 1 da semana, aquela goleada que a gente leva da vida, aquelas 7 notícias que são como gols da Alemanha na nossa retaguarda. Todo dia um 7 a 1 diferente, um 7 a 1 que não acaba nunca. A narração dos gols é de José Carlos Araújo. As notícias estamparam os jornais e sites nos últimos 7 dias. E que comece o massacre! 1 É uma semifinal. Escanteio cobrado na ponta direita, ele pulou para a área. Emendado, entrou! Miller da Alemanha! Sem marcação, ele botou a bola no barbante. E damos início a este 7-1 da semana, que só quem ri é quem ri da nossa cara, né? Com uma tragédia que parece coisa de país miserável, e é mesmo, né? O rompimento de duas barragens de contenção de rejeitos na empresa de mineração Samarco, na localidade de Bento Rodrigues, em Mariana, interior de Minas Gerais, que deixou pelo menos um morto confirmado, feridos e também desaparecidos. Entre as causas do acidente, claro, né, manutenção. No ano passado, um outro rompimento de barragem de mineradora ocorrido também em Minas Gerais, no município de Itabirito, deixou também trabalhadores mortos. 2 Bola pra Miller, apontou, atirou, defendeu o goleiro, apontou, atirou, entrou. Da Alemanha! Close, camisa número 11, Marcos II. E falando de infraestrutura no país do 7-1, após um ano e meio travado no Tribunal de Contas da União, o primeiro leilão envolvendo terminais portuários, 3 em Santos e 1 no Pará, foi agendado para o dia 9 de dezembro na Bovespa, em São Paulo. Programa de investimentos em logística do governo federal, que deveria acelerar esse tipo de procedimento, foi lançado no mês de junho, mas só agora aí está sendo destravado pela própria burocracia estatal o primeiro leilão. Os portos brasileiros estão entre os mais caros e mais ineficientes do Atlântico, o que dificulta, inclusive, a navegação de cabotagem. 3 A defesa brasileira completamente apática, parada, e é o terceiro gol da Alemanha. E o jornal Gazeta do Povo listou nesta semana o que o governo federal poderia ter feito caso não tivessem sido desviados os cerca de 20 bilhões de reais já descobertos na Operação Lava Jato. A lista é simplesmente impressionante. Esses 20 bilhões custeariam quase um ano inteiro de Bolsa Família, seriam mais do que suficientes para um ano inteiro do programa Minha Casa Minha Vida, cobririam quase todos os gastos do país com estádios e infraestrutura para a Copa do Mundo, pagariam 34 anos do Farmácia Popular e poderiam financiar até mesmo o programa Ciência Sem Fronteiras. Lembrando que o Brasil não dá muita importância para a ciência, né? Poderia financiar este programa por quase 10 anos. Depois o Brasil paga vexame no mundo inteiro e não sabe por quê, né? 4 Procurou, atirou, entrou! Gol! do outro. É o quarto gol, uma chinelada. Sem grandes preocupações no estado, sem ter muito o que fazer, deputados estaduais paranaenses estão analisando um projeto de lei para proibir a chamada doutrinação ideológica nas escolas públicas do Paraná. O curioso do caso, que está na Comissão de Constituição e Justiça e só deve chegar ao plenário no ano que vem, é que boa parte do apoio ao projeto vem da chamada bancada evangélica, justamente a bancada que tentou inúmeras vezes inserir conteúdos ditos cristãos no currículo, no que pode ser enquadrado aí também como uma doutrinação ideológica dos alunos não cristãos, não é mesmo? 5. De novo fácil, aos 29 de jogo. É o quinto gol da Alemanha. Pode crer, é verdade. Veículos oficiais com o tanque supostamente cheinho até a boca e que não rodam um quilômetro sequer, mas gastam como se tivessem os motores mais beberrões do planeta. Foi a maracutaia que o Tribunal de Contas do Paraná verificou em 43 prefeituras e câmaras municipais do estado, com o esquema de registrar supostos abastecimentos e embolsar a grana do combustível que não foi comprado. Os dados referem-se aos anos de 2014 e 2015, e num dos casos mais grotescos, um carro que rodou apenas 30 quilômetros, em 30 quilômetros, gastou 200 litros de gasolina. Vai beber assim lá em Nova América da Colina, no norte pioneiro do Paraná. 6. Montou, virou a bola esparada e entrou! Schürrle, é o sexto gol da Alemanha! E o Tiririca não tinha razão, hein? Pior do que tá, fica assim. Como se não bastassem as reclamações dos usuários, a Prefeitura de Foz do Iguaçu decidiu nesta semana reduzir o horário de atendimento nos postos de saúde dos bairros. Com o novo expediente, 6 postos fecham às 6 da tarde, 12 fecham às 3 horas e 10 fecham à 1h30. Quem precisar de atendimento fora desse horário deve procurar a UPA ou o PA do Morumbi, que, pelo menos por enquanto, né, vai saber, esse governo é uma caixinha de surpresas na área da saúde, continuam funcionando 24 horas. Ainda tem mais? Ainda tem o 7! 7! Olha a descida, o chutão entrou! Brasil 0. E esse é o tipo de notícia que eu não sei nem o que dizer. Já está publicada no Diário Oficial aqui do município a Lei Municipal número 4.381, que estabelece que todos os bancos dos ônibus de Foz do Iguaçu passam a ser prioritários. Ou seja, se tiver um idoso, uma gestante, alguém com deficiência ou uma pessoa com criança de colo, o passageiro que estiver sentado é obrigado a ceder o lugar. Aí eu pergunto, isso não é questão de lei, né? É uma questão de educação. Se os passageiros tivessem educação, precisaria de uma lei para isso? Pois é, né? Sem falar que o mais importante que isso, inclusive, é assegurar que os ônibus de Foz do Iguaçu tenham bancos, né? Você já reparou que os ônibus novos cada vez têm menos bancos para conseguir socar a maior quantidade de pessoas de pé? E o preço da passagem, ó... Já pintamos o 7 da Alemanha, agora vamos ao momento de consolação, vamos ao gol do Brasil. Ufa, 1. Entrou na área, driblou Boateng, pode marcar, tirou, entrou. Gol do Brasil, Oscar, aos 45 do segundo tempo. E tem tanta reclamação do trânsito em Foz do Iguaçu que às vezes parece impossível encontrar uma notícia positiva, mas fica tranquilo que tem sim, viu? O Fostrans, Instituto de Trânsito, está cumprindo a legislação federal e emitindo credenciais para que gestantes possam usar as vagas especiais de estacionamento sinalizadas em locais como a Avenida Brasil. Para conseguir a credencial, basta a gestante comparecer ao Fostrans com documento de identidade, carteira de motorista, comprovante de residência e declaração assinada pelo médico, comprovando o tempo de gestação. A credencial fica pronta em menos de uma semana e permite a utilização das vagas destinadas a portadores de necessidades especiais. Claro que o Fostrans, no caso, não faz mais que obrigação, né, cumprindo uma lei federal, mas como não é um direito muito difundido, decidimos destacar aqui para que mais pessoas tenham conhecimento a respeito. Outra notícia que interessa para muita gente: em meio a tantas demissões e aumento do desemprego em vários setores, a Agência do Trabalhador de Foz do Iguaçu está oferecendo em média 80 vagas por dia para trabalhadores temporários para o período de fim de ano no comércio iguaçuense. Outro setor que está aquecido é o de hotelaria e gastronomia, que mesmo com a crise prevê expansão no período de alta temporada de dezembro, janeiro e fevereiro e já começou a procura por profissionais para atuação nos cargos operacionais. A Agência do Trabalhador em Foz do Iguaçu fica na rua Xavier da Silva, número 834, entre a Avenida Brasil e a Rua Almirante Barroso, ali próximo ao Hotel Internacional. O telefone é o 3523-0888. 3523-0888. Chegamos ao final do programa de hoje, não sem antes anunciar, claro, o resultado do sorteio de um par de ingressos para o Parque Nacional do Iguaçu com um almoço no restaurante Porto Canoas, cortesia da Cataratas S.A. E o vencedor, vamos ver aqui, o vencedor vem do WhatsApp, é o André, final de telefone 1781. André, final de telefone 1781. Ele que vai receber, então, este almoço e ingresso lá nas Cataratas do Iguaçu. Vamos entrar em contato agora para informar como resgatar este brinde. Participaram comigo neste fronte Transamérica deste sábado: Jorge Pegoraro, Márcio Barreto, Sidney Busanello e Luciana Lauzini. Equipe Transamérica, que tem também Alessandro Cunhasque, Anderson Pantufantero, Rita Araújo e Antônio Carlos Oliveira. O programa Fronte volta no próximo sábado, às 10 horas da manhã, em 104.5, e também transamericafoz.com.br. Amanhã, das 10 ao meio-dia, nesta mesma faixa de horário, tem o programa Histórias e Memórias com o Jorge Pegoraro e a Rita Araújo. Amanhã, a entrevistada será a atual diretora executiva da creche aqui de Foz do Iguaçu, a creche da APMI, a irmã Maria Fátima dos Santos, irmã Fátima, como é conhecida. E não perca hoje à noite aqui na Transamérica a transmissão ao vivo da segunda partida da semifinal do Paranense de Futsal entre Foz Cataratas e Guarapuava. Bom fim de semana para você, boa sorte ao Foz Cataratas. Transamérica, a sua rádio onde você estiver. Você acabou de ouvir Fronte. Voltamos no próximo sábado. Transamérica.